tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma é igual à outra. Ninguém é igual a ninguém. Espanta que tanta gente sinta, se é que sente a mesma indiferença. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há palavras que nunca são ditas, há muitas vozes repetindo a mesma frase. Ninguém é igual a ninguém. Me espanta que tanta gente minta. Paredes, tudo fica claro, ninguém fica indiferente.